sou da favela, tô aqui, sabotagem. Tem certos lugares, ligeiro criminalidade. Eu tô de pé, bum, na risco, pescoço. Dá desgosto, porque aqui não tem socorro. É impressionante, é tipo Pirituba na Mirante. Não sou chinês, às vezes fumei, sou fumante. Um câncer da sul, humildade é minha lei. Aqui, sabotagem não é viagem, o que sei. Então vai, faz, vê que Jesus é a luz. A humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime. Se não é creme, eu faço parte também. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, ok? Só não dever pra ninguém, porém, eu sei. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Tá cruel, Deus do céu. Gosto do fel, não é doce como mel. Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai. Pelo que fez, os homens vão atrás. Pôr a mão no fogo pela lei, não jamais. Sistema cão, mandou meu irmão e vários pro Jai, deixando tantos por aí. Tristes, infelizes, não quero comentar, mas vi. E o que vi, não quis, não deu pra interferir. Somente redimir, é o fim que está por vir. Não desacredite, é o apocalipse. É o pastor, o herege, finado Xó. Morreu metendo cama, aquele tinha febre. Caba da peste, aos 17, o da Odessa. É, ficou no decanato, comento fato até hoje. Relato com nonato, humano, sujeito e bem conceituado. De boa, chão, tô sempre moringando e sei que vou além. Faz fraternidade sem tirar ninguém. Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. E bola logo esse fininho, lembra? Sentiu firmeza, quer a paz. Aprecio o tema, sem medo de errar. No muro eu vejo vários caras, putz que raiva. Também só deixaram falhas em várias áreas. Vou no peão, tô no mundão. Humildade aqui, pode crer, prevalecer, erro não. É sabotagem, sermão, Deda dizia um montão. Ligeiro com os homens, quem tem fragante esconde. A casa cai sempre, maldade já se tem no pente. Opa, vou pelos becos e pá, desapareço. Pois eu já sei qual é que é. Os tiras entraram numas, revista até mulher. Tá pro que der e vier no extremo. Qualquer um é o suspeito, não tem dó e nem respeito. Negocia qualquer dinheiro, ninguém pode aguentar. Nem Superman. Vi vários manos entrar, tem pra ninguém. Na detenção, se não achar o seu lugar, sofre também. Aí ladrão, veja bem, a qualquer quebrada que tiver, e assim também. Ei, respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra respeito quem, é pra quem tem. Tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem respeito tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem respeito é pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Quero ao menos entender, tentar viver a vida. Estrela da periferia, brilha, luz divina. Não me safei, perdão, talvez não creio, ok. Não sou a bola da vez, mas vou falar que sim. Já dei uns doisinhos, tô devagar, tô satisfeito. Trombei meus parceiros de manhã cedo lá na rua, na intenção de um beck com uma seda. Mas nessa fita já paguei, mó perrei, nem me viu. Atento com tudo, igual um nada, é óbvio. Nós é nós, pode crer, favela, sem dar vela, favela. Oh, mas se representar, respeitar tudo bem. Respeito é pra quem tem, humildade também. É daquele jeito, faça com fé, faça bem feito. Ei, vou depender do seu respeito, bem atento. Rap é tormento, acorda a mídia. A fúria do DJ que risca, só louco na pista. DBS tal, domingão normal, veja a fumaça subir. É, vou na moral, mas capaz de lutar, sou também. Brooklyn, isso pode vir, mas respeite, porém. Tem que botar fé na humilde, ok. Do Veloso ao Quentin, é lei. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem.